Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Bom galera, começando o nosso querido Caramba Cast, com certeza isso você vai gostar. Isso, você foi um pouco velho, não tão novo assim, digamos. Mas antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, vamos apresentar a galera que está aqui conosco hoje. Por favor, Rafa. E aí galera, mais um cast super animado agora, é isso aí, temos que pegar eu sei. Isso, Tuter. Ah, opa, não, é muito legal que quando o Jader vai falar, e aí, vamos chamar agora, aí eu acho que vai ser eu já vou chamar, Rafa, eu lá, droga. Mas tudo bem, é isso aí, sempre na ativa pra vocês. Isso, e Jajel aqui conosco de novo. E aí, gente, beleza? Hoje, Caramba Cast especial, do jeito que eu gosto, do jeito que a gente gosta. Espero que vocês curtam também. Isso aí. E o Matheus aqui conosco mais uma vez também. Pois é, mais um caramba aqui, falando de um tema, como sempre, muito nostálgico e que todo mundo gosta, com certeza. Isso. Mas antes, vamos para os nossos comentários, nossa caixa de comentários aqui, beleza? Tivemos aqui o comentário do João, que ele falou: fala galera, o cast foi muito bom, parabéns. Boa coisa que eu acho, uma sacanagem, nego se achando o Master Troll, que ia editar o Wikipedia só para sacanear os dependentes. Cara, ah, é verdade. E ele falou, cara, eu também acho uma sacanagem isso. Tipo, eles pegam, por exemplo, quando tá rolando só boatos e já colocam no Wikipedia. Eu fico muito puto com isso. Rolou também isso, foi com os... A morte do Chuck Norris. System of a Down também. Já não tava anunciando a volta dele, que nem tava no... nem tinha voltado ainda, mas já tava lá. Enfim, mas o pior é que deu certo. Mas enfim, eu odeio esses trolls também do Wikipedia. E ele falou só isso aí, gostaria. Só isso que gostaria de citar. Abraços e até mais. Muito bom saber que nossos fãs estão assim excitados com o Caramba Cast. Isso. E galera, então não se esqueça de comentar. Comente aí, faça igual o João. Clique na caixinha dos comentes e comente sobre o cast. Tranquilo? E é isso daí, então vamos para o nosso cast de hoje, nosso tema sensacional, que é Pokémon. Isso mesmo, Pokémons aqui conosco hoje. E Tucci, inicie esse debate de Pokémons aqui para relembrarmos a nossa infância. É muito delicioso saber que Pokémon é um desenho que marca a infância das crianças até hoje, né, cara? Porque, eu lembro que eu tinha fita cassete do Pokémon, que, porra, eu tinha acho que uns 5 episódios em cada fita, ou menos, não lembro, acho que uns 3. Três episódios, isso. Até hoje. E aí, porra, eu tinha aquele, um episódio do Cubone. Que aí, porra, Cubone, ele era meio babaca e ele se achava muito bom. A treinadora do Cubone se achava muito boa, mas ela era uma merdinha também. Tinha essas paradas assim, eu ficava rebobinando a fita, principalmente nas horas que estavam, tipo, capturando, pegando Pokémon de volta. Aí eu ficava, tipo, indo pra frente e voltando, como se tivesse pegou, soltou. E aí ficava nisso o dia inteiro, essa era a minha diversão, porque eu não tinha amigos. Mas era muito divertido, tipo, brincar com os meus pokémons de brinquedo e tal. Tipo, eu tinha um Mew, eu tinha um Kabuto, eu tinha uma porrada de Pokémon, cara, sério mesmo. Isso. Eu me considero pokémoníaco, cara. Agora, uma coisa aqui, qual foi o primeiro filme do Pokémon aqui? Me situe aqui pra ver se eu não estou enganado. Foi Pokémon 2000, não foi? Não, primeiro não, Pokémon 2000 é o do Lugia. Primeiro filme do Pokémon é Pokémon o filme. Ou em inglês, Pokémon Mewtwo vs Mew. Isso, do Mewtwo vs Mewtwo Strikes Back. Isso. É, Mewtwo Strikes Back. Isso. Agora, pasmem, eu vou contar um negócio aqui, provavelmente vocês não vão acreditar. Eu vi esse filme no colégio, cara. Como assim? Ah, eu já vi no colégio também. A professora falou: gente, iremos ter aula de vídeo hoje. Isso, você vai passar ali de vídeo lá, e ela passou o quê? Pokémon. Quando todo mundo viu o filme, todo mundo aos prantos lá, chorando por causa do Ash, que teria se transformado em pedra e outras coisas, mas ela foi contando o real sentido do filme e tudo mais, e todo mundo, tipo, todo mundo assistindo e falando, pô, com certeza ela vai falar alguma coisa de mal, alguma coisa. Mas não, ela passou um anime do Pokémon e depois citou todos os pontos, que, tipo, aquelas liçõezinhas de moral. de todo final de filme, assim. Cara, eu fiquei de cara, nossa, queria ter mais aulas de vídeo dessa. Assistir filmes de anime e tudo mais, mas foi sensacional. Mas inicialmente, é porque a gente tem que contar a história do Pokémon, que primeiro foi, são os jogos, né, de Game Boy, que eu pensava antes de pesquisar o tema para esse cast, que o anime que era o precursor de tudo, né, mas na verdade começou tudo com Game Boy, né, o Pokémon Blue. Isso. E até que depois foi mó um padrãozão cabuloso lá, que teve esses três, foi o Green, o Red e o Blue, né? E aí o que aconteceu? Você podia conectar um Game Boy pro outro, e aí você podia jogar, duelar e tal, passar Pokémon. E tipo, poxa, quem é que nunca jogou Pokémon? Você ter que ir atrás do Pokémon, capturar ele, evoluir ele, porra, é muito foda, né, cara? Cara, sério, eu nunca tive um Game Boy na minha vida. Nunca. Não, eu nunca, mas a maioria das pessoas jogava é pelo emulador de Game Boy, né? Eu jogava era pelo Game Boy do meu amigo. É, eu também. Admito. Eu ia na casa dele pra pegar o Game Boy dele e ficar jogando na casa dele, porque eu não podia tirar o Game Boy da casa, porque ele não confiava tanto assim em mim. Ok, ele tem motivo, mas tudo bem. Mas era muito divertido, cara. É muito fácil jogar Pokémon, cara. Porque esse estilo de jogo do Pokémon é muito legal. Só que quem é que não tinha raiva quando você entrava naquele matinho e aparecia um Pokémon pra você duelar? Porra, dava uma puta raiva quando você tava, tipo, precisando voltar pra cidade, porque todos os seus Pokémons estavam desmaiados e você só tinha um que tava, tipo, meio fraco. E aí você não tava com força pra batalhar. Você tava voltando lá no pique, né? Pá, pá, pá, correndo pra cacete com os seus sapatos de correr que sua mãe te deu. Que você não pode correr sem os sapatos de correr. E aí você tá lá correndo e... Caralho. Caralho, é sensacional. Pode falar que vocês não gostavam quando a gente tinha que pegar as insígnias lá. E aí você ficava procurando vários pokémons raros lá. E aí sempre tinha o filho, o neto do professor, né? É, que era um filho da puta. Aí, não, e você sempre colocava o nome dele de uma coisa feia. O meu, normalmente eu chamava o Gary de bunda. Sim. Essa era a minha diversão, gente. Eu era uma criança muito... Esse era o meu humor. Eu ria disso, gente. Enquanto as crianças estavam... Porque quando você é pequeno e não pode falar palavrão, bunda já é um palavrão enorme. É, não, e aí eu... Você fala bunda e você começa a rir. E filho da mãe também é um palavrão gigante, filho, né? Filho da mãe, vai filho da mãe! Babaca, idiota. Catião. Bobão. Cala a boca, mão na boca. Cheiro cu da véia louca. Véia louca já morreu. Porque é isso. Essa é antiga. O Catião era quando você queria falar que a pessoa era um merda, era você falar que o cara era Catião. É. Sério. Quando a pessoa tá cateando é quando ela não quer te dar o emprego. A pessoa comprava coisa. Aquele micão. Eu era. Exato. É, exatamente. Eu era um Catião. Eu era um Catião quando eu tinha aquelas cartinhas do Pokémon, sabe? Salgadinho. TCG do Pokémon. Ah, não, as cartinhas de papel, pedra, tesoura, água, fogo. Não, não. A anterior a isso, onde tinha os atributos atrás, tá ligado? A força. Porra, essa é mais antiga ainda. É mais antiga, era melhor. Quando tinha uns 50, que o número 50 era o mesmo. Cara, era muito bom. Não, o legal é que, tipo, quando o Pokémon estourou mesmo, tudo era Pokémon. Tipo, você ia comprar um Guaraná. Vinha um Pokémon dentro. E vinha aquela Pokébola grande, de um jeito estranho, que era muito legal. E era muito legal, velho. Eu acho que ainda tem alguns Pokémons desses que vinha... Eu lembro que era até no Guaraná, Antártica. No Caçulinha. No Caçulinha. Eu acho que ainda tem alguns perdidos aqui em casa. Eu lembro que as crianças inventaram um jeito de jogar. Que era assim, você posicionava um Pokémon, você pegava um quadro... Normalmente era um azulejo do colégio e tal. Você colocava um em um lugar... E o seu amigo colocava o outro em outro. Aí quem começava, você dava um peteleco no seu Pokémon. Se você acertasse o Pokémon do seu amigo, você levava ele. Era muito difícil. LOL! Cara, as pessoas inventavam brincadeira com tudo. Mas Pokémon, velho, era sensacional Pokémon, né, velho? Sério, quem não curtia... principalmente quando chegava de tarde, manhã, passar Pokémon de manhã, no caso, né? Porque agora passa tarde, né? É. Então, tem um tempo já que passa tarde. É. Porra, velho, era muito bom assistir o Pokémon e tal, e saber que... Tipo, porque o Pokémon, eu acho que ele tem uma linha meio diferente de passar os episódios, né? que o episódio, raramente o episódio acaba com uma continuação, não é? Ou é uma pequena quantidade de episódios até o Ash conseguir a insígnia, não é? Não, é, o Pokémon, ele divide suas gerações pela liga. E é mais ou menos, não é certo, mas a cada temporada ou meia temporada ele consegue uma insígnia. Uma insígnia, isso. Mas ele sempre acaba com... É tipo assim... Por exemplo, o Dragon Ball... Você pode perceber que ele sempre... acaba com a continuação. O próximo episódio e assim vai. Até basicamente acabar o Dragon Ball inteiro. Que muda Dragon Ball Z, Dragon Ball GT... Praticamente isso, né? Por exemplo, a saga Frieza. Nunca vai acabar... Só vai acabar mesmo de verdade quando o Frieza morrer. E aí o que acontece? Já no Pokémon, não. O episódio sempre acaba com o Ash cumprindo a missão dele do dia. Já percebeu? E aí, os episódios não tem uma continuidade muito grande, né? É. Mas é legal isso. Não, cara, é sensacional isso. Porque é legal que, tipo, às vezes quem não acompanha, por exemplo, quem não vê assiduamente Pokémon, tipo, vê um episódio aleatório e dá pra entender. Isso. A pessoa vê e curte e tal. Então, uma parada que eu admiro, tipo, nesses desenhos... Que eles, tipo, criam um universo, saca? Por exemplo, Pokémon, Digimon... que tem, tipo, os personagenzinhos, saca? No Digimon tem lá, né? O Angelmon, tipo, muito foda. No Pokémon... Tem... Pikachu, Charmander, saca? E, tipo, tem todo um universo além dos personagens principais, sacou? Uhum. Tipo assim, no Digimon, por mais que tenha o personagem principal... Tem os outros amigos dele. No Pokémon também... Tipo Yu-Gi-Oh! Que tem aquela... Tem, tipo, as cartas e tal. Tem, tipo, todo um universo além daquilo ali por trás daquilo. Porque, tipo assim, o Ash não seria nada se não fosse os Pokémons. Você consegue entender? Por mais que ele seja foda, o melhor treinador, se não existisse aquele universo Pokémon, o Ash só seria mais um estudante. Porque ele não tem... Tipo, não é que nem Pokémon que, tipo... São pessoas, Dragon Ball, que são pessoas que têm poderes excepcionais, cabulosos, sabe? É, que Dragon Ball, na verdade, é um mundo que a gente conhece, mas que foi que chegaram os Saiyajins aqui e tal. Ele não cria um universo novo, um mundo onde as pessoas estão habituadas, mas sim ele pega o nosso mundo e faz uma modificação com a vinda de um extraterrestre. Que, pasmem, pra quem não conhece Dragon Ball, o Goku e o Vegeta e todos os outros Saiyajins são ETs. E são alienígenas. Que nem o Superman, você já percebeu que... Superman é um alienígena. Superman é um alienígena, ele é do planeta Krypton, né? Queria fazer uma observação, velho. Eu acho que o Ash, ele nunca estudou na vida, velho. Ele estudou na barriga da mãe, fez faculdade do 1 aos 5 anos e fez mestrado do 5 aos 10. Com 10 ele começou a sua jornada Pokémon. Sério, é verdade. O Ash nunca estudou, cara. É tipo no livro Percy Jackson. Ele nunca estudou. O Percy Jackson nunca estudou, velho. Não, estudou. Ele estudou até... Ele sempre repetiu de ano e tal. Ele sempre repetia de ano. Ele sempre destruía a escola dele. Ele sempre acabava com tudo. Mas ele nunca estudou de verdade. Ele concluiu um ano. Ele era da sexta série, pô. Olha aí, velho. O bicho era da sexta série. Mas ele tinha 12 anos, coitado. Mas ele é tipo mó foda. Não, tô discutindo que ele é foda, tipo, ele é super foda. Mas, por exemplo, o universo tipo Harry Potter, ele estudou, mesmo ele passando por outras paradas, porque tudo que acontece. É porque, na verdade, no Harry Potter, ele foi pra uma escola, né? Que tipo, o filme gira em torno da escola de magia. Que não deixa de ser uma escola. É legal. É. Mas é legal quando ele aprende as coisas que ele tem com as outras pessoas. Porque eles são bruxos, é. O Pokémon. Então, tem que colocar, cara, os atributos em int. Mas o Pokémon, a diferença dele, porque, cara... O Goku tem que ser de força, né? Não, o Goku tem que ser de agilidade, pô. Por isso que ele... O Goku tem que ser de força e agilidade. No Pokémon tem que ser de sorte, muita sorte. Poder capturar. Não, mas se liga, cara. O Pokémon, assim como, tipo, as pessoas estudam, sei lá, magia na parada do Pokémon, a galera estuda sobre Pokémons. Tipo, por isso que o Brock é todo nerdzão nas paradas, tá ligado? Ele fala, não, porque uma Pokébola feita de tal fruta, não sei o que lá, tá ligado? Aí essas paradas assim, é só tipo um adendo, tá ligado? Pokémon, sim, eles estudam a matéria Pokémon. Olha, eles estudam biologia, eles estudam física, que é quando o quê? Tipo, quando as pedras que o Gildun destaca e tal, tá ligado? Essas paradas. Simples. Saquei, saquei. Então, pra quem não conhece Pokémon, o Brock é o parceiro do Ash. O que não cabe. É que ele tem muita fome, né? Porque ele é brocado. Ele é o líder do primeiro. Isso é muito engraçado. Eu não vou nem rir dessa piada. Então, ele era o líder do primeiro ginásio, o qual o Ash enfrentou, né? Com muita dificuldade, pois ele só tinha um Pikachu elétrico. É. Aí ele teve que ativar as paradinhas de incêndio. É, tipo, ele teve que elevar o cosmo do Pikachu ao sétimo sentido pra atacar o Onix do Brock. E depois que o Brock ele reencontrou o pai, ele botou pra cuidar das suas 11 irmãzinhas e irmãozinhos e saiu uma jornada com o Ash. E esse foi o primeiro parceiro do Ash. É. E, cara, aquele de cabelinho liso ali, cara, eu odiava ele. Vou te falar, não gostava dele, não. Qual o cabelinho liso? O Tracy. Tracy? É. Eu odiava ele também, cara. Mas sabe, eu odiava ele porque ele tirou o Brock. Não era tipo porque ele era. Mas ele era chato mesmo. Mas eu odiava ele mais porque ele tinha tirado o Brock. Ele é diferente, ele era mongol, ele era sem sal, sei lá. É, o Brock. Até porque, cara, o Brock era simpático. Ele, tipo, tinha uma parada. Ele era engraçado também, velho. Ele era engraçado, ele dava em cima das enfermeiras Joy. O outro não, nada melhor do que ver um episódio do Brock, do Pokémon e o Brock. Ah, enfermeira Joy, faz tempo que eu não vejo você. Que tal se a gente for ali? E a Misty puxando a orelha dele. É, cara. Pois ali atrás. Tipo, o outro não, era só um desenhista que só respondia o que as pessoas perguntavam pra ele. É. Então, aí perguntava, nossa, é um novo Pokémon? Aí ele, não, porque esse Pokémon, sei lá, já o Brock, ele tinha os seus momentos, tá ligado? Por isso que ela é legal. Por isso, cara, por isso que todo mundo amava mais o Brock. E todo mundo, cara, quem gostava da Misty merece um tal, porque eu odiava aquela menina. Brock. E você, olha a curiosidade do Brock. Brock, Rock, de pedra, que os Pokémons preferidos dele eram de pedra, velho. Porque ele era do ginásio de pedra. Vida. Isso, tem tudo. Ele era brocado. Não. Também tem a Misty, né? Misty. Chega, Rafa. Névoa em inglês. É. Névoa tem tudo a ver com água, né? Porque é água. Na verdade, não é névoa, é vapor de água. Então, é névoa. Não, é. Cada nome tem o seu significado aí também. A ver com o cara. É legal, show. Assim como o Ash Ketchum também. Que o Ketchum é um trocadilho, né? Para Gotta Catch 'em All. Que significa pegá-los em inglês. Ash Ketchum. Ketchum. Ah, que legal. Só que o nome dele original em japonês é Satoshi. Satoshi. E o do Brock, como é que é o do Brock mesmo? Esqueci agora. Não sei não. Eu sei que o nome do Weezy em japonês é Metogas. É Takeshi, se não me engano. É, o do Brock é Takeshi. Acho que é Takeshi. Takeshi. Satoshi é porque o criador do Pokémon se chama Satoshi. É, Satoshi. O negócio que era no Pokémon, na verdade, que o Ash tinha os principais Pokémons. Não, na verdade os Pokémons viram principais porque o Ash tem. É. Mas na verdade que os Pokémons só, tipo, são fortes mesmo se eles são bem treinados. Por isso que o Pikachu, ele é cabuloso, porque ele é bem treinado. Ele não precisa nem evoluir pra Raichu pra ele ser cabuloso, né? Porque o Ash treina, tipo, mó bem. E se você for ver os pokémons mais legais, o Ash tem, né? Que é o Charmander, o Squirtle, o Bulbasaur, ele tem todos esses, não tem? Também tem essa, né? Sempre os pokémons iniciantes, que são os que... É, em cada temporada é diferente, né? Tipo, na primeira foi o Bulbasaur, o Charmander... Tipo, são os três elementais que fica achando. Exatamente. Na segunda foi o Totodile, a Chikorita e o Cyndaquil. Entendeu? Todos, tipo, sempre todos eles vão aparecer na mão ou do Ash ou dos dois coadjuvantes que estão com ele. Ó, pensa numa parada. Tem lá também, né? É, na primeira o Ash tem todos os três. Na segunda geração, o Ash pega um Cyndaquil e uma Chikorita. A Chikorita era foda demais, né? E um Totodile também, verdade. Não, percebeu que os pokémons do Ash têm umas características diferentes? Eles são todos carismáticos. É. Tipo a Chikorita. A Chikorita é mó tipo... Ah, pô, Chikorita. Todo mundo adora a Chikorita, cara. Ela é tão bonitinha. Eu adorava a Chikorita. É ela evoluiu pra Belief. Ainda continua linda. Aí evoluiu pra Meganium. Aí ficou... Ficou perfeita graça. Falando nessas coisas, velho. Qual é o episódio de vocês que vocês preferem? Meu episódio preferido é o que o Pikachu... De algum jeito, acho que ele perde uma batalha. E vai, tipo, parar na cama de um hospital, né? De hospital não, assim. De um Pokécentro. E aí o Ash vai com uma pedra de trovão na mão e pergunta pra ele: você tem certeza que você não quer evoluir pra Raichu? Uhum. Ah, isso também. É o episódio que ele tava batalhando no ginásio da cidade de... qual é o nome da cidade? Vermilion. Vermilion, isso mesmo. Contra o Tenente LT, contra o Tenente Surge, que ele tem um Raichu, né? É muito bom, velho, que aí eles mostram a coragem. E sabe aí eles vão e conversam. Assim, mó bonitinho, cara. Sabe qual é o episódio que eu mais gosto? É quando ele encontra o Charmander e o Charmander, a cauda do Charmander tá quase apagando. Ah, é? Que, não, que se apagar a cauda dele, ele morre. Ele morre, cara. Isso, foi quando ele encontrou o Charmander. Ele não precisou capturar. Ele só encontrou, ele cuidou do Charmander e o Charmander virou pra ele. E o Charmander, no final das contas, ele vira Charizard, né? Vira, mas aí o legal do Charmander é que como o Ash não, tipo, é dono realmente dele, mas, tipo, encontrou e tal, ele vira um Charizard preguiçoso e depois vira um Charmeleon mais preguiçoso ainda. Aí você vê nas batalhas, depois já Charizard! Aí ele já aparece dormindo. E isso é uma coisa legal também, porque pra quem não sabe, no Pokémon, no jogo... Se você faz troca com alguém e tal, se você não tem as insígnias, os pokémons não te obedecem direito. Então é como se fosse isso também. Não é dele de verdade, tipo, foi pseudo trocado, saca? Ele só o adquiriu, então talvez seja relacionado a isso também. Também, bem capaz de ser isso, cara. Mas o Squirtle não vira Blastoise, né? Não, o Squirtle, ele vai embora pra equipe de policiais de Squirtle. E aí, quando o Ash encontra ele depois, ele já é War Turtle. E é o líder da equipe, mas nunca viu o Squirtle Blastoise. Isso, aí e o Bulbasaur também não rola dele virar nada. Não, o Bulbasaur não quis evoluir no episódio que teve, né? É, que, mas depois ele evolui pra Venossauro, não? Não, é uma coisa que eu lembro até hoje. É, esse episódio muito é muito engraçado, bom. Engraçado e divertido. Que eu aposto que quem estiver ouvindo e ouvir o que eu vou falar agora... Vai ver exatamente o episódio quando o Bulbasaur dá o raio solar dele e fica falando boba boba boba boba boba boba boba boba boba boba boba boba aquele raio solar, tá ligado? Caralho, é mesmo, véi. Que ele abre assim, né, aquela parada nas costas dele, né? Isso é quando os Bulbasaurus estão fazendo a canção pra evoluir pra Ivysaur, que é boba boba boba boba. Que ele fica resistindo porque ele não quer evoluir. Exatamente. Só apertar B, Ash, deixa de ser burro. É, pra zerar no modo hard. Né? Pois é. E Matheus, o seu episódio favorito? Eu não lembro, eu acho que o meu episódio favorito é o episódio que ele, tipo, consegue domesticar o Charizard. É, que o Charizard finalmente obedece. É, o Charizard finalmente gosta dele. Ah, é verdade. Ele sempre levou... fica falando que o Charizard nunca obedece. Aí acontece uma treta lá, o Charizard no final, tipo, vai e pensa, cara, eu posso confiar nele e tal, ele é um bom, bom homem. Aí ele só começa a obedecer o Ash e eles viram amigos felizes para sempre. É, esse é o episódio que o Charizard leva uma surra do Poliwrath. Aí o Poliwrath vai e congela ele, usa raio congelante e ele fica congelado. Aí o Ash passa a noite fazendo massagem nele pra ele esquentar e tal. E aí o Charizard observa isso e vê, pô, cara, ele tá se matando por mim. Aí acho que de repente cai a ficha dele e ele vai começa a confiar no Ash também. Mas aí pouco depois desse episódio, Charizard vai embora pra treinar com aquela garotinha lá. Naquele resort de Charizard. É, resort do Charizard. E aí chegamos a um ponto que eu odeio no Pokémon. É. Que o Pokémon, se você olhar em um todo, é muito lindo, cara, é muito lindo. Mas se você olhar episódio por episódio, você vê o quanto que o Ash é um retardado mental. Ele deixa os pokémons dele irem embora, ele os mais legais. Isso me deixa muito puto, velho. Quando o episódio que ele deixou o Pidgeot ir embora, eu falei, velho, eu vou parar de assistir essa porra. Porque essa foi a gota d'água. Velho, eu esperei, ó. Ele captura o Pidgeot, tipo, é o primeiro pokémon que ele realmente captura. Ele captura pensando numa pedra na cabeça dele. Não, ele captura com o Pikachu batendo nele, velho. Ah, é. Ele tenta usar a pedra, mas ele não consegue. Aí ele... Então, eu tô esperando. Pô, velho, o Pidgeot vai evoluir, Eu quero ver o Pidgeot, eu quero ver o Ash voando nas costas do Pidgeot. E ele vai evoluir, velho. Aí logo depois que ele evolui, ele manda ele embora. Tipo, ele, pô, velho, fica aí e se cuida, saca? Ah, mas ele fez um papel, velho. Você já percebeu que, tipo, você ter um Pokémon pra você é, tipo, você aprisionar o Pokémon e ele, tipo, dar a liberdade pro Pokémon pra ele ser forte e ele sai os Pokémon. Por mais que nós queremos que o Ash fique com os Pokémons. Mas, agora, uma coisa que a gente... Nossa, tem duas coisas principais que a gente lembra pra caralho. Primeiro ele falando bem assim, Pikachu, evasiva! Você conhece Pikachu? Nunca vi falar. Kakashi? Não. Naruto? Eu volto já, já deixa a imagem dele aí. Nossa, isso era mítico, era toda hora. E quando ele falava pro, Pikachu, o Pikachu tava lá desmaiadinho lá, com aqueles rabisquinhos na, na bolotinha, né? Na, naquelas paradinhas de festa junina que o Pikachu tem na bochecha. E aí... Aquele blush do Pikachu. É, o blush do Pikachu. E aí, Pikachu, tava, aquele ali tava sujo de terra, e ele falava, Pikachu, vai, Pikachu! E aí o Pikachu levantava e destruía todos, lembra? Era sempre assim. Não, eu quero que... Não, me responda com sinceridade, velho. Se você tivesse um Charizard, velho, um Pidgeot, uma Butterfree, você deixava eles irem embora, cara? Não. Minha vida. Mas ele deixou o Charizard embora? Deixou. Ele não deixou, tipo, ele lá na montanha do Charizard? Aham. Aí, tipo, na rua. Ah, velho, mas é a vida do Charizard, velho. E tipo o Squirtle lá, velho. Tipo, a família dele não é com Ash, é com a galera, com os pokémons dele, velho. Ah, que nada. Olha, por exemplo, você é um charmante. Por isso que o Ash não ganha a Liga Índigo, logo de pois cara. Pois é, o Ash é muito babaca nesse sentido, porque, tipo, ele treina o Pokémon pra caramba, aí o Pokémon tá ficando fortão, e quando o Pokémon fica forte, ele deixa o Pokémon. Mas ele passa... não abandona o Pokémon, você tá falando bem assim, ó, pensando... Que tipo, ele... Não, pô, ele não abandona. Não é abandonando, mas, ele dá a escolha pro Pokémon. O Pokémon quer ficar, o Pokémon fica. Porra nenhuma, o Pokémon é seu, velho. É, o Pokémon é seu. Ele pode pôr o Pokémon dentro da bola e levar. O Pokémon tem que escolher nada. Ele pode transar com os Pokémons dele, fica de boa. Aí é porque Felipe fica da prisão. Jair, qual que foi o seu episódio favorito, cara? Qual é o seu episódio favorito, Jair? Cara, eu tenho dois. Eu tenho aquele que o Charizard luta com o Magma, que eu acho esse, sei lá, tipo, eu até choro da superação das coisas desse episódio. Esse é épico, velho. E o outro também que eu acho massa, tipo, a sequência de episódios, tipo, do... Da evolução da Butterfly, velho. Esse eu, caramba, acho muito foda. Que é tipo a sequência toda lá, Caterpie, Metapod. Ah, é que aí ele aprende que o Metapod, a única coisa que o Metapod pode fazer é endurecer. E aí tem o episódio que ele encontrou o Samurai, e o Samurai também tem o Metapod, e os dois ficam duelando. Metapod, endurecer! Endurecer! Mais Metapod! E ficam os dois no sol até que eles desmaiam, assim, e a Misty fica pegando o sol lá de biquíni. Engraçado pra caramba, velho. Mas esses episódios e sequências... E era um sufoco quando o Ash tinha que lutar contra pokémons psíquicos, né, cara? Porra, que os pokémons se confundiam. É, porque os pokémons psíquicos, velho, eles são muito cabulosos, velho. Não tem um pokémon psíquico que é tipo cabulosão, um amarelo lá, é o que? O Alakazam? O Alakazam? É o que tem as colheres? Não, na verdade... É! O mais cabulosão é o Drowsy. É o Drowsy. É, o mais cabuloso é o Drowsy. Que é tipo um velho, tipo... É tipo um tamanduá. Exatamente. Não, e tipo, uma coisa é, você quer ser juiz de batalha Pokémon? Só uma coisa que você precisa saber. Se o Pokémon tá com espirais no olho... Ou é X. Ou X nos olhos, ele morreu. Ó, X ou espirais, o Pokémon te maior já declara o outro vencedor. Enfim, enquanto o Pokémon não tiver X ou espirais no olho, ele ainda tá vivo. Ele pode ficar desmaiado por uns 50 anos, mas ele ainda tá vivo. Ah, mas o Alakazam, eu tava falando, é do Alakazam. O Alakazam é o mais foda do universo. Não. Qual que era o outro que era fodão? Que você o Gyro. Qualquer Pokémon psíquico é foda. É. Foda. Não. Agora, tipo, o Mewtwo não aparecia, né? O Mewtwo não aparecia no... Não aparecia nos episódios. Ele tem um episódio que o Mewtwo aparece. Tipo, ele aparece entre aspas. Ele, tipo, ele faz uma participação especial. É, tipo, mas é tipo de relance. É, quando ele destrói lá, tá ligado? Nem no filme que ele destrói o ginásio do Giovanni e sai voando e destruindo a armadura que o Giovanni colocou nele. Aparece no desenho. Hein, ô GG, qual que é o seu episódio favorito, cara? Pô, cara, meu episódio favorito é um especial pra mim. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já viram, mas é o episódio que o Miau aprende a falar. Pô, sensacional esse, lindo, que Miau conta a história dele. Ah, que exatamente. Mostra que ele aprendeu a falar porque ele queria pegar uma outra gatinha lá. Ele queria pegar a Miauze, que era uma gatinha mimada, que tinha uma pokebola de diamantes e tal. Ele aprendeu a andar e falar como humano, pra, tipo, porque ela gostava de humano, saca? Porque humanos davam as coisas pra ela. E aí, ele aprendeu tudo pra no final, véio, a Miauze falar: olha só, você anda em duas patas como um humano, você fala como um humano, você não é um Pokémon, você é esquisito, sai daqui. E ele quebra o coração dele, velho, tadinho. Cara, eu tô com o olho cheio d'água e todo arrepiado agora, sério. Eu tô falando sério. É difícil, cara. Cara, sério, agora uma parada que é muito, muito, muito, muito, muito triste, cara. É. Nada barra, cara, a cena que o Ash vira pedra. Cara, todos os Pokémon choram, e aí as lágrimas de. Todo mundo chora, e as lágrimas de todo mundo. E tipo, os clones Pokémon choram, os Pokémons originais choram, todo mundo chora. E aí as lágrimas dele viram energia pra ele voltar a ser humano, cara. Quem faz ele virar pedra é o Mewtwo, né? Na verdade é uma explosão. Não, é uma explosão entre o Mewtwo e o Mew. Mew, aí ele vira pedra. Aí o Pikachu, tipo, fica tentando dar choque nele em forma de pedra e chorando em cima dele. Caralho, é muito triste. Aí, o Pikachu chorando em cima dele, velho. Nossa, pô, não, licença, velho. Eu vou ali no banheiro pra secar as lágrimas e já volto, peraí. Ai, cara, muito triste, cara. Não, sério, mas é muito foda que no final das contas o Mewtwo fica bom, né? É, ele se liberta. Uma dúvida, cara, sério. O Mew é muito foda, o Mew é foda, cara. O Mew só não é o Pokémon mais poderoso do mundo porque tiraram o DNA do rabo dele pra criar um Mewtwo. Só isso. Se não tivesse tirado o rabo do Mew, no bom sentido, ele seria o Pokémon mais poderoso do mundo. Mas o Mewtwo, aí depois aparece aqueles Pokémons lendários, né? Não tem aqueles? O primeiro Pokémon lendário que aparece é o Ho-Oh. Que é aquele pássaro. É o Pokémon do Papai Noel, né? Ho-Oh-Oh. É. Isso mesmo, Rafa. Nossa. Então, o Ho-Oh é também uma coisa legal, porque é o primeiro Pokémon da segunda temporada, né, de Pokémon. Da segunda não, tipo, da segunda entre aspas, que é da Pokémon Johto. Que aparece no primeiro Pokémon, né, e é logo no primeiro episódio. Ele já dá, tipo, uma palhinha do que tá por vir. É muito bom, cara. E o Ash vê ele lá no céu e tal. Agora, um mistério que nunca foi resolvido. O que que tinha dentro da Pokébola de Ouro? A Pokébola GS, isso é uma coisa que eu me perguntei, porque, tipo, eu não assisti, tipo, todos os episódios seguidos, assim, de Pokémon, então eu sempre achei, pô, eu acho que eles devem ter resolvido o mistério da Pokébola. Ah, eu vou procurar, então vou esperar passar de novo. Eu procurei e eu ainda nunca vi soluções pra isso. É, eu também nunca vi, eu, tipo, não lembro, saca? Eu não lembro de ter visto. Eu assistia, e eu vi o Ash carregando a Pokébola, e ele passava, tipo, num Pokécentro e perguntava, eu queria saber o que tem nessa Pokébola. E aí as pessoas falavam, não, porque não sei o que lá. E aí no final aparecia o Giovanni criando um novo Mewtwo. E isso nunca foi resolvido. Isso eu nunca vi, não. Mas, ó, tipo, nunca se soube, né, entre a gente, que o que tinha na Pokébola GS, mas sempre houve teorias. A minha teoria no seguinte era a Pokébola do Togepi. Também, eu achava que ia ser Pokébola, tipo... Não do Togepi, eu achava que era Pokébola do Ho-Oh. Eu gosto muito do episódio também do Psyduck, né? Que, tipo, não faz porra nenhuma, mas de repente ele revela que ele é, tipo, super forte, né? Ele é um Pokémon psíquico aquático mó forte. Aqui, acabei de ler. O objetivo da bola GS finalmente desvendado. Pois ao fim de 8, 9 anos, seu objetivo foi finalmente desvendado. Masamitsu Hidaka, diretor e artista do guião gráfico do anime Pokémon... Uma das perguntas que lhe foram feitas numa entrevista pelo Pokébit esse ano, respondeu que a bola GS inicialmente continha uma Celebi, aquele do Pokémon que viaja no tempo, acho que é o Pokémon 4, que seria a estrela de uma parte da história na saga Johto, mas que depois foi decidido que seria a estrela do quarto filme, viu? Acertei, minha memória não tá tão ruim. A decisão com que Kurt guardasse a bola GS foi o objetivo que os espectadores eventualmente se esquecessem da bola GS. E que acabou acontecendo comigo, né? É, eu não. Pô, eu nem me toquei. Mas aparece a bola GS no. Acho que no parece, filme, ou no filme ou no filme. Desenho? Não, não lembro, não assisti o filme. Eu só assisti até o terceiro filme. Eu lembro que quando você quando você locava o filme, o quarto filme, você ganhava uma cartinha do Pokémon TCG do Suicune. Eu lembro que quando você assistia o filme do Pokémon no cinema, você ganhava uma cartinha, só que eu nunca ganhei. Eu loquei e ganhei a cartinha, eu sou foda, cara. Peguei na locadora e ganhei, aí eu jogava. Tipo, eu não sabia jogar direito, então eu sempre perdi, mesmo tendo Suicune. É, triste realidade. Psyduck. E o Psyduck sempre saia da Pokébola. Ele sempre saia da Pokébola pro Psyduck, né, velho? É, tipo, tinha vezes que Pokémon enjoava, né? E eles tinham que inventar novos protagonistas, tipo a Jessie e o James, e as brincadeirinhas deles, ou o Psyduck, ou o Wobbuffet, né, Jaider? É. Não, o Wobbuffet era. Ele era mofotão, né, Wobbuffet? Qual que era o poder? Ele podia se metamorfosear? Não, contra-ataque. Contra-ataque é. Quem se metamorfoseava era o Ditto. Dito que ele tomava a forma dos outros pokémons. Tanto que eu lembro de um pokémon, tipo, atual, acho que da Sinnoh mesmo, da última, penúltima liga até hoje lançada, que tinha uma garota que ela tinha uma dupla de Dittos. Pretendia ganhar tendo essa dupla, mas ela era mó bosta. Ah, é isso mesmo, Dittos, lembrei agora. Ele que se metamorfoseava e o Wobbuffet fazia o que mesmo? O Wobbuffet tinha um contra-ataque. Bem... Ah, mas tinha uns pokémons lendários que voavam também, não era? Não, tem a história do Ho-Oh, que é assim. Não, mas os pokémons lendários que voavam, que eram aqueles pokémons... É, o da primeira... Ah, não, isso é a história do Lapras. A história do não, Lapras não. Do Articuno, do Zapras e do Moltres. É. Do... Isso! Como é que é o nome? Que antes de falar disso, ó, tem uma curiosidade sobre o Articuno, o Zapras e o Moltres. Se vocês pegarem o final do nome de cada um na ordem, vocês vão ver o número de 1 a 3 em espanhol. Tipo, 1, 2, 3. Articuno, Zapdos e Moltres. Ah, como é que era o nome do outro? Lug. É a história do Lug, que tem as três torres. É mesmo. Até que, se eu não me engano, Moltres... São três ilhas. É, são três ilhas. As torres são do Haiku, não sei o que lá, não sei o que lá. As ilhas. E aí o Moltres representa o fogo que o trovão dos Zapdos causa. E o Articuno representa a água que apaga o fogo. Isso. E aí o... Eles... Só que aí acontece uma parada que o... Esqueci o nome de novo. Lugia fica puto com eles e acaba destruindo uma das ilhas. Aí eles acabam entrando em conflito. Sim, gente. Eu sou pokémólogo. Pokémonólogo. Pokémonólogo. Eu estudo pokémons. Eu sou tipo um Brock da vida. Só que eu preciso revisar esse assunto, porque eu já não lembro muito bem, eu só lembro agora das torres. É, não, cara, a memória falha. Você tá falando aqueles, quê? Do filme? Pokémons lendários, e os não, pokémons da história, lendários. Da história original. Ah, tô ligado. O Lugia, Moltres, Zapdos e Articuno, eles eram das torres. Entei, Raikou, Suicune, que eram das ilhas, não? Ah, não, a ilha tinha torre, era isso. Cada ilha tinha uma torre, pronto. Que era no gelo e tal, mas tá certo. Então, mas o Entei era o mais forte do universo, então, né? Não, o Entei era só um dos três lendários que... Da segunda temporada, que são, tipo, são... Mas fazendo tipo... uma comparação de todos os pokémons do universo, qual que eram os mais fortes? O Entei. Não, o Arceus. Lógico que não. O Arceus é o mais forte do universo. Lógico? Não. Arceus. Arceus é Pokémon Deus, ponto. Depende, por temporadas. Vamos por temporadas. Por temporadas, o mais forte da primeira é o Mew. Porque... Ah, é o Mew, verdade. Exatamente. Da segunda temporada, o mais forte são os lendários, óbvio, que são o Lugia e o Ho-Oh. Não, o Lugia não é da primeira, não? Não, o Lugia é da segunda. E também o da primeira é quem? Da primeira é quem? É o Mew. Mew. Mew e o Mewtwo, né? Aí na segunda, são sempre os lendários, né? Então não vamos falar os mais fortes, mas sim os lendários. E aí tem os três cães, né? Que é o Raikou, Suicune e o Entei. Aí vem o Lugia e o Ho-Oh. E o Celebi. Aí da terceira... Da terceira é... Deixa eu lembrar, calma aí. Da terceira é o Groudon. É o Groudon, Kyogre, Rayquaza. Aí tem os Regis, que é o... Regis Steel, Regice e Regirock. Exatamente. E tem o Jirachi, que é a estrelinha que realiza desejos. Aham. Uhum. E aí tem o quarto, que é o Sinnoh, não é? É, o quarto que é o Sinnoh. Que aí vem o Palkia e o Dialga, que representa o tempo e espaço. e o Arceus e mais o Darkrai, que é do sonho. Ah, é, uhum. O Jirachi é do sonho e o Darkrai é do pesadelo, isso. Depois que você começa a entender, Pokémon é uma mitologia, porque Arceus, ele é tipo o Pokémon de Deus primordial, inicial, uhum. Entre o Palkia e Dialga, que representa espaço e tempo. E aí depois eles criaram Terra, que aí foi tipo... Terra foi quem? Foi o Regirock, quer dizer, o Regiga. Aí tem também, tipo, criaram espírito humano, que aí tem as três irmãs, a Trixie, Uzi, blá blá blá. E aí Pokémon é praticamente uma religião, se você parar pra pensar. A partir da quarta temporada. É. Como é que foi o moleque que sonhou que o Entei salvou ele no sonho? Ah, é, o Lorde Eternal, que sonhou que o Entei, que ele tava numa caverna escura, mas aí ele tava com muito medo, até que o Entei começou a falar, tá tudo bem agora. A vida é louca, mas eu tenho a Master Bola, capturei o Entei e tá tudo bem agora. E aí ele disse que nunca mais teve medo, sempre que ele tem medo ele lembra do Entei falando pra ele que está tudo bem agora. Cara, mas sério, ó, pode não ser o mais poderoso, mas o Entei é o mais foda. Não, cara, pra mim... Eu prefiro o Raikou do que o Entei, falo na cara. Quem é Raikou? Raikou maior que Entei. Raikou maior que Entei. Raikou, meu cu. Mas pra mim, velho, nenhum Pokémon que... Nunca vou inventar um Pokémon melhor que o Charizard, ponto final. Cara, ah, é, na terceira também tem o Latios e a Latias. Isso, exatamente, o Latios e a Latias. Porra, cara, eu lembro até uma vez que eu tava jogando no emulador de Game Boy. E aí eu tava jogando, tipo, eu tava na agilidade pra ir pra próxima cidade. Então todo Pokémon que apareceu eu dava run. Aí apareceu o Latios. Eu olhei pra ele, caralho, o Latios. Aí eu já tava apertando no run. Aí eu perdi o Latios. Véi, você sabia que o Pokémon, o Entei, ele foi criado pela imaginação de uma criança? Foi. É, ele só aparece quando precisa. No filme dos Anons, isso mesmo. Sabe, tinha aqueles pokémons misteriosos que eles formavam letras. Esses aí, eram legais, velho. Os Anons. E aí, tipo, os Anons, eles apareciam no sonho da criança e tal. E aí a criança tinha medo, até que ela criou o Entei. Foi por isso que o Lorde Eterno sonhou com o Entei. Na verdade, eram eles que faziam ela sonhar. Ah, é isso mesmo. Eles faziam sonhar, ela não sonhava com isso. Ela sonhava com o Entei, no caso. É, que nem o Lorde Eterno. Por isso que o Lorde Eterno sonhou com o Entei, gente. Caralho, velho, falou que o Suicune, se ele morrer, ele é o Pokémon da água. E se ele morrer, a água do mundo acaba. Fim. É. Tanto que o Suicune aparece no filme do Celebi. Por isso que tem toda uma questão meio que mágica no filme do Suicune, tá ligado? Do Celebi. Que aí, tanto que o Suicune, ele fica ferido, aí tem que levar ele no lago cristalino, alguma coisa assim. E aí ele vai se curar no lago. Porque senão a água vai secar. Isso era meio que a ideia do cara do mal que sequestrou o Celebi desde o início. É muito, cara, muito bom esses filmes. Sabiam que o O-Oh, ele só aparece para treinadores de coração puro? Por isso que o O-Oh apareceu pro Ash. Gente, eu gosto... O Brock, ele tinha um Onix, né? Tinha. O Onix é mó foda, né? O Onix é bizarro, né? Porque é um Pokémon, tipo, inicial. Ele é um Pokémon sem evolução. O Silix não é a evolução do Onix, né, gente? Não, o Silix é a evolução. Versão alternativa. É? Ah, tá. Ele é a evolução do Onix. Tipo, no anime ele evolui tipo, normalmente, saca? Mas no jogo ele só evolui em troca se você tiver um item. Ah. Se ele estiver tipo, segurando o item. Aí ele, na troca ele evolui. Tem um Pokémon aqui que chama Groudon. Groudon, ele é o geração. Pokémon mais pesado. Ele é o Pokémon mais pesado que existe. Ele é o rei dos vulcões da Terra. Tanto que existe a batalha épica entre o Kyogre e o Groundon. Que é, caralho, um dos episódios mais épicos de todo Pokémon. Tipo, eu era muito contra os novos Pokémons, mas eu não aguento, cara. Eu tenho que gostar de Pokémon. Impossível não gostar de Pokémon. O episódio que o Groundon luta contra o Kyogre, cara, é sensacional. Né? E aí tem até no jogo também. Tem, aí é equipe Magma e equipe Lava. Ó, equipe Magma e Água. É muito bom, velho. Tipo, se você joga no Rubi, que é o vermelho, né? Uhum. Você luta contra a equipe Magma. É. Se você joga no Safiri, que é o azul, você joga contra a equipe Aqua. E se aí... você joga no Emerald, você não joga. A equipe Aqua é boazinha, não existe equipe Magma e você não salva ninguém, basicamente. Só encontra. Ah, que bonito! O Rayquaza, ele que acabou com a briga do Groudon e do Kyogre, foi? Aham. Ele é tipo um Lugia no filme Pokémon 2000. E ele prende a galera, né? Prende... ele que aprisiona eles de volta. Isso, ele... Ele aprendeu um nas profundezas do mar e o outro no núcleo da terra. Que bonito. Cara, o Pokémon tem umas histórias assim, né, cara, que eu fico emocionado. Isso. E o Jirachi é aquele, a estrelinha do pedido, né? É, a estrelinha do pedido dos sonhos. Aí tem o Darkrai, que é dos pesadelos. Você está... Aí... Ah, ele só acorda durante 7 dias e dorme durante 1000, né? Ele só passa quando o cometa acorda ele. É, e tanto que o Max, irmão da menininha que eu esqueci o nome, que é Down. Amiga... Não, não. Da... Ah, não, antes da Down. É, a May. A da May. Max encontra o Jirachi. Ele faz um pedido, acho que eles brigam e tal, e o Max encontra... Eu não vi o filme direito, eu vi passando, mas eu vi por alto. E aí o Max encontra o Jirachi e tal, e ele começa a cuidar do Jirachi, tem uma galera atrás do Jirachi. Porque sempre que alguém encontra um Pokémon legal, tá todo mundo atrás desse Pokémon legal. Não tem jeito, é natural. Inclusive a equipe Rocket, sempre decola no final. Vocês estavam falando até também de esses novos Pokémons, das novas temporadas. Eu, particularmente, eu só assisti a primeira, segunda e começo da terceira. Porque depois eu meio que via, assim, digamos, esporadicamente, assim, não acompanhava realmente todos os episódios e tudo mais. À toa que eu até não sei tanto, assim. Só sei do... Pode, West, não pode ser. É, só sei do começo das primeiras temporadas de Pokémon. Ah, mas quando fica inventando demais também nem rola, né, velho? Tipo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Só legal quando é o Yugi lá, porra. Não pode tirar o bicho. Porra, agora o Yu-Gi-Oh! Tem o Yu-Gi-Oh! 5D, que eles andam em moto, moleque. É, Yu-Gi-Oh! GX, não é muito cool, velho. Não, Yu-Gi-Oh! GX é legal. Tem o Yugi, ah, vai se fuder. Tanto que no Yu-Gi-Oh! GX tem uma vez que o garoto lá, que eu esqueci o nome, Jaden, ele luta contra o Yugi. E no primeiro... No primeiro... Mas tipo, no primeiro episódio do Yu-Gi-Oh! GX, o Jaden tá saindo de casa pra ir na competição do colégio do Yu-Gi-Oh! GX e ele esbarra contra um cara e ele derruba meio que a carta desse cara. Ele fala, não, pode ficar. Aí ele pega um caribou ao lado e esse cara era o Yugi. Agora, ele voltou no Pokémon também. Agora, as duas coisas que eu odeio no Pokémon são essa porrada de Pokémon. Tipo, sei lá, beleza, é necessário, mas eu não gosto. Porque tem, aparece os pokémons assim que tipo, hã? Que eu tava discutindo um dia desse aí, velho, os pokémons que não tem nem pé nem cabeça como surgiu esse pokémon. Mas... Tem um pokémon que é um saco de lixo. Saco de lixo, cara. Enfim, as pessoas viajam bastante. Agora outra coisa também é que, tá, isso eu odeio particularmente. Quando eu jogava o pokémon, eu odiava a parte das cavernas lá da equipe magma que eu sempre perdia naquela bomba. Vamos antes. Porque sempre aparecia uma porrada de Zubat e Golbat, você não via ninguém. E eu não consegui escapar daquele negócio. Minha fase de Pokémon está travada nisso, porque eu não consigo sair daquela desgraça daquela caverna. Você precisa de Flash, cara. Você precisa pegar o HM de Flash e colocar em algum Pokémon que esteja apto a usar Flash, aí você usa lá na caverna, aí você consegue enxergar melhor. A gente precisa fazer um cast sobre... Tem que marcar, velho, pra gente fazer sobre Digimon... É, a gente tem que fazer sobre Dragon Ball, Harry Potter, Yu-Gi-Oh! Tem que fazer sobre todos esses, velho. Sério mesmo, velho. É, então já temos bastante assunto pros próximos casts. Agora, outra coisa legal também, que seja a coisa mais nova também, de eu tava falando de jogos agora. Muita gente deve ter jogado já. Quando saiu, todo mundo virou uma febrezinha desses jogos online, que foi Pokémon TD, cara. Tipo, é, você joga Pokémon TD. Jogue Pokémon TD, vai estar o link aí embaixo também, é sensacional. Pra quem não sabe, TD é aquelas que você monta as torres e atacava as coisas que passavam. E fizeram Pokémon disso, cara. Eu achei. Tower Defense. Isso, Tower Defense. E eu achei isso sensacional. Então tá o link. Pra você. Tá o link aí embaixo pra você clicar e jogar Pokémon TD. Mas com certeza você deve ter jogado se você está escutando esse cast. Cara, pra você ver como o Pokémon une as pessoas, um dos meus melhores amigos hoje, eu conheci porque eu jogava Pokémon Crater. Nem existe mais. Agora outra coisa que também até o Zezel tinha falado aqui, eu até meio que pulei o assunto, mas eu vou falar aqui, ele até tava falando do Wobbuffet, falando, né, não, Jaiter, porque eu fiz, tá vendo, eu orgulhei a raça dos pokémonicos e fiz um cosplay de Pokémon, isso, foi o Wobbuffet, vai estar o link aqui embaixo pra você ver minha apresentação, e vocês dizem se eu realmente sou um, sei lá, tem um espírito de Pokémon. Beleza? E é isso daí, galera. Vamos encerrando o Caramba Cast por aqui. Tranquilo? Jota. Mas... Oh. Oh. Que nem no Jô, tá ligado? Quando ele vai terminar o assunto com uma pessoa legal. Oh. Assunto legal é pai de encerrar, né, velho? É horrível. É, mas é mais legal jogar Pokémon do que falando, né? É opa, verdade, então tem que jogar então. Falou aí, galera, até mais. Não vai ter história no final, não vai ter mais nada, não vai ter... Nem conclusão, é. Falou. Comentem bastante aí, falou. Olha só. E vamos para as nossas queridas conclusões. Por favor, Rafa. Não, na verdade, cara, eu gosto muito de Pokémon, véio, porque lembra muito minha infância, véio. Chega meus olhos com cheios de água, sabe, cara? Porque foi muito legal, cara. Mas, velho, ninguém nunca vai esquecer, velho, essas musiquinhas. Principalmente, é que a gente não falou. Mas pra concluir, eu quero dizer que além desse mundo gigante aí que o Pokémon é, né? Cara, é muito legal as musiquinhas. Tipo, Pokémon, temos que pegar, eu sei. Nunca vamos esquecer, velho. Ou quando você vai começar a jogar, né? Poxa, muito foda, velho. Ah, não, isso é do Zelda, desculpa, errei. Cara, então, tipo, cara, eu era tão... Sabia que o Pokémon jogos da Nintendo é o segundo jogo mais jogado, só perde pro Mario, velho. Total. Isso. Cara, eu sou tão viciado nessas musiquinhas que eu baixei com todas as músicas de fundo do anime do Pokémon. Então, BGM. Isso, todas as BGMs, então eu tenho pra ficar ouvindo. Mas enfim. E Tute também. Gente, não vou falar nada não, tô baixando aqui o emulador, então daqui a uns 10 segundos eu não vou mais poder falar, porque eu tô jogando. Mas só falar então que eu adorei esse cast, eu quero que todo mundo reaja muito bem a esse cast, porque Pokémon é o melhor anime já feito na história dos animes. Sério. Isso. E Matheus? Pois é, eu também não tenho nada a falar, até porque Pokémon me deixa sem palavras. Porque realmente é um dos melhores animes já feitos. Traz a infância de volta e você vê que era muito divertido. Ainda é, né? Cara, Pokémon é sensacional. Se você não gosta, você tem que morrer. Sim, enfim, é assim. Isso. E Gegel? Pô, cara, eu não queria falar, mas eu vou falar, velho. Quando eu era pequeno, eu pegava aquelas embalagens de Nescau ou daquelas de farinha láctea. Pegava a tampa, fazia uns furos e procurava aranhas pela parede. Então eu tapava elas, capturava e fingia que elas eram Spinarax, Pokémons aranhas. E eu não estou brincando. Aqueles mosquitinhos de banheiro. Uhum. Eu colocava eles dentro da vasilha também, de Nescau ou de farinha láctea, e deixava ela comer. E era muito legal ver ela comendo eles. E é isso, cara. Pokémon marcou a minha vida e eu sinto muita saudade de... Você tem sorte que uma aranha não marcou a tua mão também, né? Não, aí de vez em quando aproveitava e tentava virar Homem-Aranha, gente. Não. A aranha só... Eu só mato. Se ela for vermelha e azul, eu pego ela e faço ela me picar. É isso daí, então, galera. Encerrando o cast por aqui. Beleza? Não se esqueça de comentar. Já não se esqueça também, lembre-se da promoção da Game Company aqui do lado para você participar. Então, galera, divulgue no Twitter e todo o máximo. Vamos encerrando por aqui. Um cast realmente bem, digamos, nostálgico e nerd ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tranquilo? Então, vamos encerrando por aqui, galera. Hasta la vista. Fui! Desculpa, é porque não pode faltar, cara.